paciente. Cinco, dois, quatro, um. Correto, reporte pronto. Aracaju? Aqui, ó. 349 via Índia, ajuste no 020, 1186, quanto espera? Alô, Gola 399, para o post no 612. Confirma quem chamou? 1399 da Gol, para o post no 612. 62, aguarde instruções para o post no 399. 99. Paulo Santos, 2007, acionado, pronto para o táxi, realmente 144, autonomia de 0330, alterna Guarulhos. 3217, Pátio Índia, ajuste no 020, 18,6, quanto espera? Pátio Índia, 1027, 2231. Prima Quilo Zulu, inicia o táxi, vai aguardar o tanque, puxou no 7. Passar após o mesmo que está autorizado, até a Lima. Salvador, bom, Lima do 9. Por isso que eu guardo instruções de cópia. Salvador, 2231. A sua cópia? Pronto. Só mais um minutinho. Boa tarde, Web 5729, decolou na sua escuta. Jet 5729, contato radar. Saber manter o nível de voo 360 na saída da Elvis. 360 pode valer após 2000? Mantenha a trajetória de saída. Maravilha. Autorizado, bomba 399. 925 após o 402, prossiga, portão 4. 925, portão 402, portão 4. 077, cópia. IP 5488, identifique, procura de mar e desse mantenha o 070, informe a velocidade indicada. É o Leda, pós Leda, vou direto bridge. Controle 1208 e o seu transponder 5130. Mar está presente. Mantenha 200 nós de velocidade. TR-77, correto, porção 9, reporte pronto. Triple 5, 2 para 2, está pronto para pushback, acionamento. Tate 3, autorizado, após táxi, Triple. Portará para o táxi, Triple 5, 2, está pronto para o táxi. 06, ADS, mantém nível de voo 050. TR-050, 4206. Saída 2231, só um instantinho, cópia, prepara a saída, MOMO. Saída MOMO, agora não importa, 2231. Confirma, chamando solo. Direção Zulu, prossegue então Lima, Mike, na Quebec, chame a torre em 1-1-8, desse momento, dúzia, para prosseguir. Barreiras 2231, pronto, copy. Prossiga 2231. Autorizado Barreiras, nível 200, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição VATAP, onde intercepta o WISC 42 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5131 no transponder. Correto, remota 14, chama pronto, direcionamento, passaria 2231. Tá pronto, direcionamento 2231. Comandante, boa tarde, Gol no 649. Gol no 649, contato radar na decolagem. Pode manter o nível de voo 240, serviço de vigilância. Atende 240, possível para o líder do evento? Manteja a trajetória de saída. Atende, no 649. São 3145, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 13325, boa tarde, bom semana. Até mais. 241 está pronto para o táxi com POB de 44, autonomia 0330, alternando BH. Azul 4206, livre descida 3000 pés, ajuste no 020. 3000 no 020, 4206. 5, o ajuste 1020, bom voo. Pode principal, Índia, Alfa, até o ponto de espera da pista 10, lá chamar na torre, sempre do veículo 95, TDP 524, obrigado, boa tarde. Estou aguardando o serviço do entrado para remover o vídeo. Senhor Chanel 6314, só para iniciar do meio push, uma TR da trip na saída do pátio spray. E o bonde da Gol já finalizando meia dúzia, vai estar aqui na reta quarta, ok? Ok. Você consegue comprar a estrada aí para a gente falar com o paciente para remover o vídeo aqui? Afirmativo, vou contactar a estrada. Para o táxi com 138 a bordo, alterna Galeão com 3 horas e 40. Enfiado 138, Galeão 3 e 40. Gol 1399, táxi autorizado via parte principal. Indy Alpha seguindo a TR da Trip. Prossegue como número 2 e no ponto de espera, torre 118, decimal 95. Com ajuste 1020, bom voo. Gente, vai seguir o Trip 1895, 1020. Obrigado e tenha um bom final de dia. 3 a 6. Zulu, Juliette Serra, aciona código 2212. Oi, boa tarde, está 3217. Está 3217, contato radar. Pode manter o nível de voo 360, serviço de vigilância. É, pode mandar, é o direto? Mantenha a trajetória de saída. É. Papá Romeu, Romeu Golf. Chama Centro Recife, 12685, a alternativa 12545. Autorizado com fins, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta a Pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5140 no transponder. Com fins 360, da El, Leda, Bridge, depois da Pêndulo 16, decola da 10, curva direita, 208, o controle saída, 5140 no transponder. Correto, portão 8, chama outro. Chama pronto para o inspeccionamento, gol no 755. Depois será pronto para o inspeccionamento. 648 está liberando 150 para 240. No 649? 649, obrigado. O no 649 chama o Centro Recife, 1251. Alterna no 3325. 251, 3325, boa tarde. Boa tarde. Trip 5488, livre descida 3.000 pés, ajuste no 020. Descendo para 3.000 pés, 5488. LS. 24206, completa final, chama a torre, no 8 decimal 95. 895, obrigado. Até mais. Polão 077 no 9, autorizado, reporta ataque. Prossiga. Porta antes do ataque 3 net. Alfa 3 net, no 3 net. Radião 07, mantém as condições visuais, reporte Pituaçu. Porta Pituaçu, Radião 07. Alô, última, né? 6314, 3 horas, 36 bordo, alterna. 36, bordo? Uma centena mais. 136. 136, copiado. Táxi via Pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 10. Ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95. O ajuste 1020, um bom voo, Oceaner 6314. Obrigado, uma ótima semana, ótimo feriado. Gente, Zulu, Zulu, Julieta. Três nove cinco, ingresso Juliette, posição 02. Juliette 02, não tem nada. Decimal 95. Controle 1 no 8, decimal 95. Controle de Salvador, Tan 3190, boa tarde, com a 1 que transfere. Tan 3190, sem identificação, desça ao 050, chegada Mari. 050 na Mari. Trip 5488, 2000 pés, autorizado a final no 0. 2000 pés, autorizado ILS, 5488 a final. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5241. Trip 5241, no contato radar, pode manter o nível de voo 200, vigilante. 200, 5241. Alex Pituaçu, 07. Salvador. Por 925, está sem informação e para o tráfego brasileiro. Pituaçu. O Radião 07 chama a torre em 1895. 7. Avisa a apresentação do tráfego. 1925, informação IFC confere, Brasília. Autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Upper Zulu 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5137 no transponto. 925 para Brasília, nível 360. Vai esperar Arbor, posição Elefa. Controle 120, decimal 8, transporte 537. Tudo a fim de confirmar o vídeo, mensagem positiva. Não entendi o final da mensagem, gol no 925. Desculpa, tive uma interrupção. logo após o nível 360 e até a saída da árvore. O senhor tinha falado alguma coisa nesse período, hein? Afirmativo, após Eletro, intercepta Pêssego 17, segue conforme a rota do plano. Ah, tá legal. Então, árvore Eletro, Pêssego 17, obrigado. Correto, portal 5, corrigindo. Confirmado o portal, o Gol 925. Portal 25 está na posição 4. Gente, no 4, chama pronto se estiver em funcionamento, o Gol 925. 925. Salvador, Trips 5488. Então 3560, identifique, chegada Mari, desse mantém o 060. Mari 060, 5560. Trip 5488. Salvador, azul 4206, Debron. Azul 4206, táxi Alfa, reportando seu táxi 6 LED para ingresso. Via Alfa, reporta antes ou direto, azul 4206. Web 6720, acione identificação. Desça para 4 mil pés, ajuste no 020, chegada bomba. 4 mil pés, no 020, na bomba, 6720. Qual a chance da presente com apelo? A bordo. 131, alterna Campinas, 3 horas e 50. 1077, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18 decimal meia, dúzia. Corrigindo, 18 decimal 9, 5 a torre e o ajuste 1020, um bom voo. 1020, pátio Indy Alpha, ponto de espera da 10, 295, boa tarde. Passaria 2231, na posição 3, para puxo para a lente. Passaria 2231, no coordenador com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da Goa retaguarda, tá livre, reporta táxi. Pode gol, tá livre, tá livre, reporta táxi. Mais o 4107, tá gigante. Subindo, 99. Vou iniciando o táxi a partir do 9, após a passagem do mesmo, ingresso a Juliette 01, né, o portão. Gente, então faz o gol, ingresso a Juliette. Número 1, azul 4206. Azul 4206, não escuta? Escuta. Apenas pela informação à sua esquerda, vai aproximar um helicóptero direto do PAT 3 sem interferir com o seu táxi. Ok, obrigado. Na 5488, táxi em frente, Alfa Kilo, Pátio 3, atentou o sinalizador. Pátio 3, 103. Checo Delta em condições visuais, reporte farol de Itapuã, ajuste no 020. Controle Salvador, boa tarde, o Cenário 6314. Cenário 6314, contato radar. Sobe e mantenha 340, vigilância. Sobe e mantém 340, 6314, alguma possibilidade do amor quando está presente? Mantenha a trajetória de saída 6314, tem tráfego em aproximação para a chegada a ponte. Ok, gente. 190 da TAM, 2 mil pés autorizado a final no zero. 2 mil autorizado para o procedimento TAM 3190. TAM 3560, desce e mantém 3 mil pés, ajuste no 020. 3 mil pés. Zulu de descida, o Zulu Juliette Serra. Zulu Juliette Serra, livre descida em condições visuais. Ajuste no 020, confirmando seu destino é Serra November Vitor Bravo. Afirma. Sente. Só um instante para iniciar a noite, a TR da Trip já finalizando o push remoto no 4, vai taxar a retaguarda, né? Me escuta aguardando. Passareiro 2231, 51 a bordo, autonomia 5 horas e 20, alterna Brasília, pronto para táxi. Passageiros 2231, táxi TV a parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre em 1, 18.95, ajuste 1020, bom voo. Pátio principal, Índia Alfa, ponto de espera da 10, na Torre 11295, passageiro 2231. Salvador, 1077. 1077, contato radar, sobe manter o nível de voo 360, saída da El, vigilância. Para o 360, nada El, 1077. Voo 1399, chama Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251-3325, boa. Boa. Ife nível 350, decola da 17 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8. A torre em 1, 18.95 e aciona 5063 no transponder, Papatango Fox Charlie Charlie. Desviou? Oi, Chico, tá cruzando 060 para 4000, 5720. Mantenha. Ah, manter 4720. Trip 5241, chama Centro Recife, 1260, alternativa 1288. 260-1288, trip 5241, obrigado, boa noite. Noite. Passou outra vez, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, reporte Paripe. Paripe Romeu. 560 da TAM, 2 mil pés, autorizado a final pista no zero como número 2. Número 1 à sua frente em 7 milhas. 2 mil pés, autorizado a final. Tá. Controle Mike Eco Delta, ponto ideal. Disse em condições visuais, Mike Eco Delta, 1020 o ajuste. Delta. 3190 da TAM, complete final, chame turno no 8.95. 118.95, boa tarde. Boa tarde. 4000 pés, web Mercedes Zero. Mantenha. Autorizado Curitiba, nível 430, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elephant, onde intercepta uppers do Lu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5571 no transponder, o papá papá Oscar Vitor Delta. Pátio 3, reporte para acionamento, ajuste 1020. Acionar, reporta táxi, Oscar Vitor Delta. Sol, eu vou no 75 para táxi, 142, 3 horas, alternando o Campinas. Sol 755, táxi autorizado via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1, 18, 95, o ajuste 1020, bom voo. Alfa, Web 6720, esquerda pro 160 para o lock. Esquerda 60 para o lock, o Web 6720 prossegue na descida. Oxaná 6314, chama Centro Recife, 12685, alternado 12545. 12545, já boa tarde. 3560 da TAM, chama Torre no 895. 1895, 3560. Confia. Força era 4514, Salvador. Web 6720, 2000 pés, autorizado a final 10. 2000 pés, estabilizou o lote em 70. Força era 4514, Salvador, prossiga com a mensagem. Senhor de identificação. Alfa Juliette Romeu vai ingressar ao corredor Interlagos, reporte rotatória. Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Web 6720, complete final, chame torre no 8, decimal 95. 2295, boa tarde, 6720. Você era 45 no 4, você vai prosseguir visual para Salvador?